obedece. Raciocínio, inteligência, a esperança, a paciência. Deu lugar à soberba, a ignorância, a negligência. O governo não entende, polícia não compreende. O ladrão nunca se rende, o certo não se aprende. A sequela, o preconceito, o aborto e o desrespeito. É branco matando preto, isso não é segredo. Seres humanos só aprenderam a cultivar o medo. Mas por eles eu intercedo. Por eles eu intercedo. Mas é você que vai decidir. Não siga o diabo, não siga a mim. Somente a Cristo tem que dizer sim. Entre no ritmo contagiante. Abra sua boca, é criticante. Deixa fluir tudo que vi. Não se reprima, não seja assim. Se é pra falar, joga tudo pro ar. Se é pra ouvir, ouça até o fim. Se é pra fazer, bota pra moer. Se é pra esperar, não faça pressão. Se for pra pensar, ha, ha, ha, ha. Pense, pense, pense. Puxe Jesus pra sua mente. Faça tudo diferente. Moleque de 12, de 13 já cheirando pó. Sem receio, sem medo, já atirando sem dó. Nos becos escuros das vielas, sem trela, favela, onde o mal impera, não existe regras. Aqui quem é maior quem é menor, não existe mais. É tirado de comédia e fica pra trás. Tá faltando paz na periferia, eu sei. Tá faltando Deus pra mudar os manos. Amor e mais respeito, véi. Ao invés de cano, é embaçado. Aqui tá difícil, tem que andar bem grilado. Em meio à guerra, os tiros, os gritos, a mãe desesperada por causa do seu filho. Aqui tem muito disso. Crianças inocentes não são mais inocentes. Quer virar bandido? Só Jesus Cristo.